Mais um Sense Wave começando aqui na Sense, tudo bem? Estamos ao vivo, 23 horas e 6 minutos aqui na Sense. Edição número 6 da primeira temporada. Muita coisa boa. Aguardo sua participação no www.sensecast.org/contato. Lá tem as mídias sociais da Sense. Mas só pra falar aqui, é tudo arroba siga Sense. E pede seu som, conta pra nossa viagem, já que o Sense Wave é o podcast pra você viajar. Nada mais justo do que você relata pra nós como que você ouve, como que você escuta o Sense Wave, hein? É no formato podcast, é no ao vivo, é de dia, é de manhã, é na sexta, na segunda-feira às 11 da noite, é depois nas reprises. É, a gente tem que lembrar sempre, né, que o Sense Wave tem as reprises, as... Deixa eu pegar aqui, Sense Wave, às 23 horas na segunda-feira é ao vivo, né? Quase sempre, né? Tem uma reprise no sábado, às 7 horas da manhã. E a reprise da quinta, às 19 horas. Lembrando que ele fica lá disponível para você baixar em formato de podcast lá no site da Sense, no sensecast.org/on-demand. Mas a página também temática, hein? Lá tá todos os setlists, www.sensecast.org/wave. Página temática, meio vaporwave, meio retrowave, é legal. Vamos explodir tudo pra começar. Vamos explodir de uma forma wave. Que tal? Uncle com os vocais do Ian Astbury, When Things Explode, pra explodir tudo logo no começo. We'll be right back. it burn, burn, watched it burn. Wave clássico, que música linda. Atmosphere, do Joy Division. De 1980, do álbum mais clássico do Joy Division, o Substance, de 1988, mas que a gente tem até inclusive aqui na CDteca da Sense. Porém, é um single de 1980. E antes a gente teve o som do Uncle de 2007, When Things Explode, projeto britânico Uncle, demais. Adoro o Uncle, adoro essa música. Do álbum War Stories. E vocês, hein? Como que vocês estão? Tá tudo bem? Vocês estão relaxando? Já deu aquela esticada, aquela espreguiçada na cadeira do escritório, no sofá, na cama, pra ouvir o Sense Wave? Senzoive, além de você ouvir, você tem que sentir a vibe do Senzoive. Então conta pra nós também como está sendo a sua vibe hoje. Como está sendo a sua vibe sempre que você ouve o Senzoive. Pra continuar nessa vibe, a gente vai fazer agora um bloco com duas músicas do que tem participação do Damon Albarn, do Blur. Uma é do próprio Blur e a outra do projeto paralelo dele, The Good, The Bad and The Queen. A primeira clássica também, né? E tá na trilha sonora, inclusive, do Transporting. Sync aqui no Senzoive. Thank you. o Kingdom of Doom, o som do The Good, The Bad and The Queen. Demais! Projeto paralelo do Damon Albarn. Claro que essa música está num álbum chamado The Good, The Bad and The Queen também. Geralmente faz isso, né? O álbum de estreia tem muitas vezes... O álbum de estreia tem o mesmo nome do projeto, né? E esse The Good, The Bad and The Queen é o álbum de estreia da banda The Good, The Bad and The Queen, de 2007. Antes, outro projeto, o principal projeto do Blur, do Damon Albarn, o Blur, com a música, que por coincidência também é do álbum de estreia do Blur, é Sync. Demais, a gente tem esse álbum inclusive aqui na CDteca da Sense. É muito bacana esse álbum, eu adoro o Blur. E essa música, ela também entrou na trilha sonora do Transporting. A gente tocou outra música que entrou na trilha sonora do Transporting hoje, que foi o Joy Division com Atmosphere. É. Nossa, mais ou menos tudo coincidência, porque a música do... Coincidência total. A música do The Good, The Bad and The Ugly é do mesmo ano, de 2007, da música do Uncle, que foi a que abriu When Things Explode. E a Sing é da... entrou também na trilha sonora do Transporting, o primeiro Transporting, né? Que agora recentemente saiu o segundo, que eu quero assistir, inclusive. É, aceito convites, hein? E essa foi, então, Blur com Sing. A gente continua. Daqui a pouquinho tem o Ricardo Marques e o Wave Cards. E enquanto não vem o Wave Cards, a gente vai de Macintosh Plus Library aqui no Sense Wave. Sense Wave. Thank you. Isso foi o East India Youth com Turn Away. E antes teve o som da Macintosh Plus, demais, um pouquinho de Vaporwave aqui pra nós, com Library. É, e agora a gente vai com o Ricardo Marques e o Tarô Wave Cards aqui no Sense Wave. Wave Cards. Boa noite, pessoal. Aqui é o Ricardo Marques e esse é mais um Wave Cards. No programa de hoje, saiu pra gente conversar um pouquinho sobre a Carta da Morte. A Carta da Morte costuma ser aquela carta, até por ser o número 13, que dá muito medo nas pessoas. A visão da morte assusta a gente. O ser humano parece que não foi feito para lidar com fins, términos. E a Carta da Morte ainda recebe também um pouco desse medo. É um arquétipo muito forte, mas digamos que talvez ele esteja sendo, no tarô, mal interpretado. A morte no tarô fala sobre o momento da nossa vida em que algo precisa acabar. E vem como um aviso. Vem mais como um aviso do que como a necessidade realmente de que a coisa está acabando naquele momento. É um aviso para que você tenha a oportunidade de fechar essa situação por si mesmo. É um aviso para que você tenha a possibilidade de encerrar o assunto por conta própria, porque a morte, ela convida você a tomar parte nessa situação. Ela não vem sorrateira querendo destruir tudo. Não é um segredo que está sendo jogado na sua cara. É uma situação da qual você tem alguma noção. Você tem ciência. E a Carta da Morte convida exatamente para tomar uma atitude em relação ao término. Pode ser de um relacionamento, pode ser de um emprego que está lhe fazendo mal. Pode ser de um contrato. É um período de terminar. A morte traz esse convite para você. E esse terminar, esse fim, é pela necessidade realmente de fechar a questão de uma maneira mais redonda. Por mais que dê medo ou que você fique assustado, evite deixar o drama da situação te distrair da mensagem em si. Isso deve acontecer preferencialmente pelas suas mãos. Porque a Carta da Morte, como eu falei, ela vem como um aviso. Ela te convida a participar. Mais pra frente, no tarô, vem outra carta que não é tão boazinha assim. E é uma carta que vai fazer isso acontecer fora da tua vontade e de uma maneira um pouquinho mais violenta. Então, a vinda da Carta da Morte é para ser tomada também como uma bênção, de que você está recebendo a chance de fazer essa transformação positiva começar antes mesmo de algo ruim acontecer. E é bom que você aproveite essa oportunidade para evitar um sofrimento desnecessário por uma situação que vem sendo arrastada e que só te causa dor, sofrimento, problemas. A Carta da Morte, ela é uma carta transformadora. E é esse poder de transformação que tem que ser aproveitado. Qual é o assunto da sua vida nesse momento que você vem arrastando sem necessidade? É um comportamento? É uma rotina? É um hábito? Um jeito de sempre fazer o mesmo tipo de sexo? Aquele carinho que já está manjado quando você chega em casa do trabalho e o cônjuge já está esperando. Um relacionamento abusivo no trabalho. um tipo de contato na internet que não te traz nada de bom. O que é que está sendo arrastado na sua vida que precisa de um fechamento? Precisa ser encerrado agora. E é um encerramento que vai ser positivo para você. É um encerramento que vai trazer energias novas, renovadas, espaço e disponibilidade. Então aproveite esse convite da Carta da Morte e realmente mate essa situação. Renove, retransforme. A morte, ela pega a foice e coloca na sua mão, te convidando a participar. Aceite o convite, participe, reflita sobre as áreas da sua vida e pense naquilo que você vem trazendo por muito tempo desnecessariamente. Uma autoimagem ruim, uma opinião de si mesmo completamente negativa, o costume de aceitar a opinião dos outros na sua vida, o quê? Como significado final, a Carta da Morte, apesar do que muitos pensam, realmente pode sim significar a morte de alguém. Mas esses significados, quando eles acontecem, são muito raros. E dependem muito da carta que acompanha. Como a gente está fazendo uma leitura de uma carta só, eu não consideraria esse tipo de interpretação. Então, por fim, vamos ficar com essa reflexão hoje de o que é que você precisa encerrar na sua vida. Seja relacionamento, seja comportamento, seja pensamento, atitude, contato. O que precisa morrer para você se renovar? Aceite o convite da Carta da Morte, se renove, promova o seu próprio renascimento, porque logo na sequência começa um ciclo muito melhor. E é isso que a morte quer trazer para você enquanto bênção. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até semana que vem. Forte abraço. Psicodélico. Just have some kind of mushroom, and you're When you see him, look him in the eye, look him in the eye, and he won't dare to follow. If you need to, hook him with your eye, hook him with your eye, till he wiggles and wallows. Leaps a tie to bag of raven's legs, curled up right, sniffing by his head. Takes his eye out with a bop on pen, makes nunchuck with his tune-off legs. Wake up with a hatchet over your head. You wake up with a hatchet over your head. Isso foi o som do Glass Animals, demais, Exus. Olha esse final. Bacana demais. Esse som do Glass Animals está no álbum de 2014 chamado Zeiba. É Zeiba, isso mesmo. Vamos soltar o BGzão. E antes, a Grace Slick maravilhosa cantando tudo e mais um pouco no... Não, Jefferson Airplane. Demais. No Wave Psicodélico a gente tocou White Rabbit, que está no álbum Surrealistic Pillow, que é de 1967, faz tempo. Também caberia no Wave Clássico, mas ela é bem psicodélica essa música, né? E, bom, você ouviu antes o Ricardo Marques, que ajuda a gente a produzir o Senswave no Wave Cards. Bacana, né? Se você quiser entrar em contato com ele nas mídias sociais, você procura lá Ricardo Marques Tarô, então você vai no site da Sens e lá tem o contato dele também. Vamos de música? Que tal o Kinob Sleep Into Something More Comfortable? Lembrando que essa música aí do Kinobe, essa versão em específico que nós iremos tocar, Ela tem os vocais do Ben and Jason. Então, Sleep Into Something More Comfortable, som do Kenobi aqui na Sense Wave. You're taking me. o som do Garbage. You look so fine aqui no Saints Wave. Essa música tá no álbum Version 2.0, que é o mais clássico do Garbage de 2000, que de 1998. É, quase 2000, né? Mas é de 1998, sai pra lá a tela do MySQL. É, então, a tela fica aqui na minha frente, a tela eu preciso dela pra girar a rádio. O banco de dados da rádio é em MySQL. Quem é programador aí e quem não é também, hoje em dia todo mundo é um pouco programador, né? Sabe do que eu estou falando. E anterior a essa teve o som do Kino, Sleeping to Something More Comfortable, com os vocais do Ben and Jason. Essa música é de 2000. Dois anos depois do You Look So Fine, que é essa que está ouvindo de fundo. Portanto, então, a Saints Wave está chegando no final. Ah, relaxou? Viajou? Vai lá na página temática do Saints Wave, www.saintscast.org/wave. Deixa lá o seu comentário, já lá tem o set list de todas as músicas que tocaram até esta edição, que é a sexta. Já está lá, por incrível que pareça, está lá não, vai subir agora. Daqui a pouquinho esse programa está lá também no On Demand em formato de podcast. A gente está trabalhando aí para melhorar cada vez mais esse feed de podcast. Aceitamos sugestões, www.saintscast.org/contato. Dá tempo de tocar uma última. Apertado no tempo, mas não no tempo do programa. Quer dizer, estamos atrasados também no tempo do programa, mas ainda acho que ainda dá para tocar a saideira. Lama Farmers aqui no Saints Wave com Same Song. Eu volto para me despedir daqui a pouquinho. We'll be right back. Este e assim, com o som do maravilhoso do Lama Farmers, Snow White. Não, Snow White é outra música dele. Same Song. Deixa eu ver aqui na tag o ano dessa música. Same Song Lama Farmers. É demais essa banda, inclusive eu recomendo. É, não tem aqui. Vamos pegar aqui e ver se a gente já pega na internet, né? Lama Farmers. Não, Lama Farmers. Legal o nome deles, né? Lama Farmers, Same Song. É, então, tem aqui, mas como essa música é bem alternativa, não abre aquela janelinha no buscador. Vou ter que caçar aqui. Discogs, pronto, Discogs é de confiança. É, o Discogs diz que ela é de 2000. Eu acredito, viu? Eu acredito porque o álbum, agora eu lembrei, é o Beggar's, lembrei lendo aqui, óbvio, Beggar's Banquet, que é de 2000 também. Não, é Beggar's Banquet, é a gravadora. Nossa. Ah, tá aqui que é de 2000, então a música deve ser de 2000 mesmo. www.senscast.org/contato e vai e visita a página do Senswave, www.senscast.org/wave. A produção foi minha, Max Tab, com a equipe da Sens e também Ricardo Marques ajudando em tudo aqui. Um abraço e até mais.